Olá pessoal, hoje estamos trazendo a técnica do quadrado na escala de Mi maior. Essa técnica do quadrado, pessoal, é uma técnica que quando a gente analisa músicas, sempre a gente está encontrando os graus, né, da escala, que no caso é o primeiro, o quinto, o sexto e o quarto grau, na construção das canções. Então a gente chama isso aí da técnica do quadrado, né? Porque é como se fosse um quadradinho. E a gente consegue aplicar em várias canções para fazer os acompanhamentos musicais, né? No violão, na guitarra ou em qualquer outro instrumento musical aí de harmonia, né? Harmônico que a pessoa estiver estudando. Então para quem está iniciando, é super importante estudar essa técnica, né? Na mão direita você pode aplicar vários ritmos diferentes, né? Inclusive aqui no blog, em categorias, tem a seção de ritmos, onde você pode clicar e vai ser direcionado para uma página onde a gente fala a esse respeito, né? Da técnica da mão direita. Aí você escolhe o dedilhado, o ritmo de batida, para aplicar na técnica do quadrado e fazer os seus acompanhamentos musicais. Outra coisa a respeito dessa técnica é o seguinte, é que o iniciante sempre deve tocar e cantar o nome de cada acorde, né? Dessa maneira fica mais fácil para educar o ouvido harmonicamente, porque quando você está fazendo um acompanhamento musical, você é guiado aí pelo seu ouvido, né? Então ele sempre está dizendo para você, olha, este acorde, é aquele acorde, e assim sucessivamente. Aqui nesse exercício dessa técnica, a gente fez também três variações, né, para treinar no seu dia a dia aí. Então, se você não tem muito tempo para treinar todos os dias, mas procure reservar alguns minutos, né? Isso já é o suficiente para num curto espaço de tempo já obter ótimos resultados, ok, pessoal? Aí no conforto da sua casa, através do blog, tranquilamente, tá bom? Até o nosso próximo encontro.